Instinto, sua essência, sua sensação, o modo de ser do ser, milhões e milhões de linhas foram seguidas, milhões ainda em formação, ligação entre espécies, ligação entre as ligações, ligação como falamos mais cedo com nosso ser. Pagamento adiantado desde que a vida é. De 5 sentidos falamos. Será que estamos a discriminar o sexto do ser? O que os nossos olhos veem? O que nosso ouvido ouve? O que nossa pele sente? O que nossa nariz percebe? O que nossa boca queima? Haverá algo por trás, na frente, em dois lados, que vê, que ouve, que sente, que percebe. Há algo por trás, na frente, que olha mais e adiantado. Habrá algo por trás, na frente, com o que a natureza e as nossas crenças nos abençoem. Clareza de consciência, paz de espírito, felicidade na alma, sua essência, sua sensação, o modo de ser do ser. Milhões e milhões de linhas foram seguidas, milhões ainda em formação. Ligação entre espécies, ligação entre ligações, ligação como falamos com nosso ser.